confirma, Fátima, encontra-se? Sim, só um instantinho para cópia, o Vitor Chaleco. Iniciando a decolagem, gol 1994. Sim, sim. Está no ideal de descida, vou no 7 no 4. 7 no 4, chame Recife para descida, 1-2-6-8-5. 2-6-8-5 para descida, obrigado. P5317, autorização para Belém, nível 380, número 2 para cópia, prepare a saída Momo aguardando. Solo gol 1-6-0-6 para o táxi, 7-6 a bordo, 4 horas e 5, saudando Fortaleza. Gol 1-6-0-6, taxia via pátio Indy Alpha até o ponto de espera do 1-6-0, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1019. De alta, ponto de espera, se passará pronto, 1-6-0-6. Volume 994, decolado 53, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Ok, passando agora 1-2-0-8, 994, informa que durante a corrida de decolagem há turbulência bem forte sobre a pista, ok? Sim, te grato pela informação. Obrigado, boa noite. Gol 1-8-9-6, sente inicialmente ali, mantém tipo 1-0. E ali mantém, 1-8-9-6. Gol 1-8-9-6, copiei a informação do colega da aeronave que decolou à frente. Ok, copiado a informação, muito obrigado, 1-8-9-6. Gente. Gente, sobe para 350-9994. Está falando o Vitor Charnieco, pronto, copo. Autorizado, Jundiaí, uma centena ao nível, decolagem da 1-7, curva direita, via perfil da saída Coral, e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-7-5 no transponder. Na bata, chama pronto para acionamento, Vitor Chaleco. Livre acionar, reporta táxi, ajuste 1019. É o gol Vitor Tango, gol Vitor Tango. Vitor, gol Tango Vitor, pode prosseguir o reboque até o pátio 3, reporta no término. Ok, golfe da Luvita, segundo rebota. 896, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, com 1-6, 12 a nós. Livre decolagem, na 1-0, boa noite, 896. Boa noite, 1-0, boa noite, 1-6-0-6, ali mantém pista 1-0. Mantendo 0, 1-6-0. Confirma, o trip chamou pronto para acionamento. Sobe. Charlie Eco, táxi autorizado, reporte para ingresso pista no 7, o Vitor Charlie Eco. Afirmativo, pode iniciar o pushback acionamento no 01, não guardando a cópia, o 35317. O 896, decolado 256, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, a informação do colega. Excelente, grato pela informação, 1896. Charlie Eco, inicialmente ali, mantente sono 7. Bruno, bom dia, é boa noite ainda, né? 1896, 1810 na PUCA. Dando para decolagem, guardando apenas eixo livre, 1906. Aguardando 1906. O Papa Romeu Vitor Charlie Eco, vento 180 graus com 159, livre decolagem da pista 17. Papa Romeu Vitor Charlie Eco, decolado 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, Eco. Voo no 606, vento 180 graus, 159, livre decolagem, pista 10. Decolagem com 606. Contato radar, suba nível 100, saída coral. Saída coral, tem uma centena, o Charlie Eco. Tá, 1-0, tá pronto, pode. Sim, 3-5-3-1-7. Voo 1-6-0-6, decolado 5-9, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, 6-0-6, bom. O TRIP 5317 autorizado, Belém, nível 380, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Trova, onde intercepta o perfil 41 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8 e aciona 5174 no transponder. Correto, no ponto de espera reporta pronto para decolagem. As duas aeronaves que decolaram à frente reportaram turbulência logo na rolagem para decolagem, ok? Fique atento mesmo. 5317 autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus com 11 nós. Frequência livre, um bom dia. Bom dia. Livre decolagem, 160 graus com 7 nós, atento a possível turbulência na decolagem. Okay? Com 606, suba restrito nível 330. Restrito 330, 606. Salvador é o Bravo Kilo, decola. P5317, decolar 204, controle 120, decimal 8, bom voo. 3-11. Controle Salvador é o TRIP 5317. TRIP 5317, contato radar, suba 380. Imagina, atendendo para o 387. Vou 606, chame centro Recife 12685. 12685, vou 606, boa. O Vitor Aliança propõe modificação da presente, prossegue visual na rua de Patinga e Delta de 234, visual 105. Após atingir um 05, autorizado direto. Ah, total 105, autorizado direto, obrigado. Confirme. confirme seu estimado para vir Brasília. Eu vi Brasília ao 0640. Pouso. O pouso está me estimando ao 1005. Copiado. Salvador, é o TRIP 5317. Haveria a possibilidade da presente pular direto trova? Sim, para o controle. TRIP 5317, se haveria a possibilidade da presente direto trova? Aguarde. Vitor Charlie Eco. Já vou visual da CIR Brasília? Já, positivo. Ok. 5317 autorizado trova. Afirmativo, 5317 autorizado trova. TRIP 5317, restrito nível 320. Afirmativo, restrito 320, TRIP 5317. Salvador, TAN 3286, pequeno desvio pro 045 por mais 20 milhas. Pode autorizar o desvio. É, de 3286. Controle Salvador, bom dia, são 3520, informação Charlie. 3520, bom dia, sono identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2010, 1019, 3520, possível voadora. Autorizado de TAP. É, confirma para o TAP 3520. Autorizado de TAP. De TAP, 3520. 5317, chame Recife 12685. Afirmativo, centro Recife agora em 12685. Grato aí, um bom final de semana. Igualmente. Tomador está 3286, proa 060, está mantendo a proa de Duna. Sente reporte localizador. Portal localizador 3286. Confirme, Vitor Charlie Eco. Copiado. Localizador está 3286. 3286, torre 1986. 286, boa. 3286 na escuta da Torres. Na escuta 3286 passando em DSA. Confirmando os embarques travados? Confirmo, embarques travados. Ciente livre pouso, pista 10, vento 170 graus com meia dúzia a mais. Então 3286. Vivo para 3286.